Dale.

いやさ、 piada pra passar a jada deve ter demorado, viu, tá? Não é mais. Aspetta un attimo. Thank you. Soba is van meg.